Alô? Passei numa velocidade que ninguém me viu. Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na Brasil. Ele é bandido. 157, piloto do chefe. Passando de ornete, os caninha enlouquece. É pra lá lá. Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar. É pra lá lá. Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar. É pra lá lá. Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar. Passei numa velocidade que ninguém me viu. Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na Brasil. Ele é bandido. 157, piloto do chefe. Passando de ornete, os caninha enlouquece. É pra lá lá. Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar. É pra lá lá. Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar. Manto do Flamengo novo já tá aqui no corpo. Boa bermuda e o tênis da Lala. Aqui na cinto, pente alongado, espírito chegando no baile. Quem abre o caminho é o mano do lado. Bloco passou cheirosa, as piranhas de olho querendo jogar pros faixa. Vou apertar uma da fonte, no copo um gole. Lanterna verde, red só pra relaxar. Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso e o romance não dá. Safada, se tu quiser um lance, foda de picante. Vamos lá pro bico, pai, te mostrar. Mete uma botada, socadinha braba, muito concentrado, pros franja. Mete uma botada, socadinha braba, leitinho na cara, safada. Independente do dia e da situação, pô. Alô? Esse aí é o DJ Sam. Puxa a tropa, DJ Sam. Apresento pra você, DJ Léo LG, pô. Ele é bandido. Mandela, Mandela. 24x48 é só ritmada pros bailão.